Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Mais ou menos assim. Parei de conjugar o tempo no passado, só vivo agora. Eu me lembrei do grafite de onde a tarde foi demais. Uma mãe veio me cumprimentar e falou que seu filho gostava de grafite, mas que na verdade isso aí era pra pichar. Eu disse, calma lá, espera aí. Ela me pediu um cartão, eu disse, eu não tenho não, mas anota o meu site, creativismoarte.com. O poder do grafite voltou a me elogiar e disse tudo mais um pouco. Mas pera lá, escuta só, estou em todo lugar. Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Porque quem sabe faz toda a diferença. Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Seja você mesmo agora, só existe agora. Porque quem sabe faz toda a diferença.